se arrisca no verão, esquece do inferno astral. Rolim de 20 com extensão lá na marginal. Preto fosco, azul royal, branco, verde imperial. Chego na humildade pra dizer que aqui, na moral, é o bicho, é o bicho. Cê tá com a lata na mão, nego, não pode dar omisso. É o bicho, é o bicho. Esse daqui é só meu vício, você sabe meu ofício. É o bicho, é o bicho. Cê tá com a lata na mão, nego, não pode dar omisso. É o bicho, é o bicho. Esse daqui é só meu vício, você sabe meu ofício. Satisfa é fazer freestyle como os vagabundo. No giro do compasso com os parceiros eu ganho o mundo. Com os flow pesado que causa um impacto profundo. Quem é real ou falso, parceiro, não me confundo. País, Brasil, estado do SP. Represento decreto na família, os mais que vê. Pichação a milhão, nem tente compreender. É fé e humildade, tudo isso por quê? É o bicho, é o bicho. Cê tá com a lata na mão, nego, não pode dar omisso. É o bicho, é o bicho. Esse daqui é só meu vício, você sabe meu ofício. É o bicho, é o bicho. Cê tá com a lata na mão, nego, não pode dar omisso. É o bicho, é o bicho. Esse daqui é só meu vício, você sabe meu ofício. Desgrafite.